Ouvir pela internet. Pela internet. Que ele tava em Porto Alegre. Não, aí nós demos a dica, mas Damião, quem sabe tu não pega um radinho, bota lá 94.3, tem que apresentar o radinho pro Ele Damião. Tava tentando no computador e no iPhone. Essa gurizada, né, cara? Menos no rádio. Dá pra ouvir rádio pelo rádio, gurizada. É, claro que dá, e é cara. De graça. E é de graça, não paga nada, não paga pela banda larga, não paga nada. Aí, então, este programa é um fenômeno. Desde a semana passada, já temos a volta do KG, que está encorpando o elenco do Bola nas Costas, agora com 2 horas, o Bola nas Costas, segunda-feira, das 8 às 9, em Santa Catarina, e das 8 às 10, no Rio Grande do Sul, mais Chapecó. Queridos, hoje é dia 19 de abril, dia do índio. Justo no dia do índio, é o Rodrigo que vai jogar, né, cara? No lugar do índio. Mas enfim, eu tava lembrando hoje pela manhã do Forte Apache. Vocês lembram do Forte Apache? Quem aqui nós brincou de Forte Apache? Eu, muito. Certamente o Pi, o KG, o Lelê, o Maurício e eu. Não, eu tinha um amigo que tinha, mas não me deixava brincar. Não deixava brincar? Porque é muito caro, muito caro o Forte Apache. Posicionar os soldadinhos de chumbo pra entrar. Três coisas que eram impossíveis de comprar porque eram muito caras. Ferrorama, Autorama e Forte Apache. Ferrorama era inclusive a opção pra quem não podia dar o Autorama, dava o Ferrorama. É que não tem brinquedo hoje. Eu não conseguia nenhum dos três. Só pra ter uma ideia, eu acho que um Autorama era mais caro do que hoje é um PlayStation 3, né? PlayStation 3 é caro pra caramba. Acho que não, cara. 3 não. Não, mas a referência é boa. Acho que vale. Acho que devia ser R$1.500 um, né? Não, mais? Ó, cara, mais? Eu vou dizer que um dos grandes traumas da minha infância foi não ter tido um Autorama. É só o Ferrorama. Eu acho que os R$1.500. Não sei quanto, mas é um brinquedo caro. Tinha Autoramas e Autoramas, né? Lembra? Tinha um que era só uma pichinha oval, assim. O Ferrorama também, o pequenininho. E tinha um Super, aquele Super era hoje... Não, o Autorama, o sonho de consumo de toda criança, primeiro foi o do Emerson Fittipaldi, depois o do Nelson Piquet, e todos os outros, em especiais aqueles que vinham de Pastelos Libres, era o que se conseguia pra quem não conseguia ter esses, que eram da Estrela. Isso, foi o meu caso. Olha aqui, ó. Você não quebrava, né? E logo depois vinha, os caras começaram a fazer as pistas que tu ia aumentando, tu comprava os pedaços das pistas. O Autorama hoje... era número 8. O Autorama hoje completo dava pra comprar em 12 vezes de R$40. Não, mas esse Autorama de hoje aí não tem a mesma esquece que eu falei. A mesma importância. Hoje é descartável, é made in China, não é o Autorama. Autorama é só o nome. Autorama é só o nome. E outra, não existia videogame, né, gente? Não tinha Atari, não tinha 86. Mas como não? Então, tipo assim, eu lembro, a primeira vez... Nos primeiros Autoramas não tinha. Do Emerson Fittipaldi não tinha. Do Emerson e do Jack Stewart. Então, era Tyrrell e a Lotus. O mais tecnológico presente que existia naquela época, pro guri era isso aí. Mas era mais difícil ter o Autorama do que ter o Play hoje, ainda que as coisas possam se equivaler. O avanço... O Play 2 todo mundo tem, né? Não, e mesmo o Play 3 era mais difícil ter o Autorama, diferente do preço, entendeu? Porque o poder de consumo e a possibilidade da forma do consumo era muito distante daqui a hoje, que tu pode fazer em 30 vezes. Sabe, entendeu? Qual foi o avanço mais? Mas eu também nunca vou dar pra minha filha um presente de R$1.500, né, cara? R$1.500 um presente. Valeu, obrigado. Desculpa. A Estrela. É que a Anitta não pode ouvir isso. Me cortou. Eu só queria dizer que o avanço mais legal da época do Autorama foi quando surgiu a curva 45 deitada. Graus. A curva deitada. Lembra? Que tipo assim, no número 8. Verdade. Tu acelerava mais, pra ele passar de lado. É, de bar. Quantas e quantas tardes a galera reunida na casa de um... Do rico, né? Do cara rico. Do rico que tinha... Não, todos tinham, na verdade, né? Todos tinham Autorama. Mas, na verdade, reunia-se todo mundo numa casa só. Cada um levava seu carrinho e seu acelerador. Tubo de denim, né? Desodorante. Sabe o que a gente fazia, cara? A gente aumentava a pista, a gente dobrava o tamanho da pista e botava mais um transformador, entendeu? Ele ficava mais rápido. Sim. Não pra ficar, não sei se ficava mais rápido, mas não perdia força, entendeu? A pista, aumentava o percurso. E tem essas pistas de agora, que são largas, e os carrinhos são espetaculares, porque eles são um chassi que tu mesmo fabrica a carroceria, depois com o plástico, tem vários modelos. Pá, ainda a semana passada, mas existe um dia que eu tava, o Autorama pra vender, cara. Claro, da Estrela. Existe, eu acho que existe. Mas entende que o profissional, esse é outro, né? Uma pista enorme. Vai no shopping center hoje. Lá em Capão tem uma pista, eu acho que é no terceiro. terceiro andar. No aeroporto tem, isso mesmo. É uma pista gigantesca, cara, que é assim, tu leva os carrinhos, bota, tu tem que encaixar, né, aquele... Trilho. É o trilhozinho. A guia, o nome daqui é guia. Isso, isso. E aí tu vai e tu corre. Eu tava tentando lembrar essa semana, onde é que eu tinha visto um com a gurizada competindo e foi ali no Salgado Filho, quando eu bati pro YouTube, tá certo. E vocês lembram que tinha... Tá muito legal o papo. Tinha um esqueminha, tá, pra encerrar, tinha um esqueminha de passar o pneu no Durex. Pra ele ficar isso, mais aderente. Isso já é spa, isso já é spa. Não, eu fazia. Pô, o Marcos quer acabar com o assunto porque ele é o único da mesa que não brincou de Autorama. Não brinquei. Vamos falar de Angry Birds, então. Vamos falar de Angry Birds? Angry Birds. Não, fenômeno. Aplicativo do iPhone, fala aí. Angry Birds, que ele passa o tempo todo jogando. Eu larguei o Angry Birds. Cara. Agora joga o quê? Eu larguei o Angry Birds porque era tipo drogas pra mim. É, não sei se vocês já fumaram crack, é horrível. É horrível. E o Angry Birds é igual, que cara. É um idiota, cara. É. Como igual. É que fala isso, cara? Porque você joga, daí no começo você sente prazer, mas depois você só está jogando por jogar. Sem compulsão. E aí você começa a jogar e fica meio deprimido por estar jogando. Aí você fica até 2 da manhã jogando Angry Birds. 2 da manhã, cara. 2 da manhã. Sem prazer nenhum. Nenhum prazer mais no jogo. Só jogando por jogar. Que porque coisa. Tu tá viciado. E a mulher ali do lado dormindo. E a mulher do lado ali. Bom, dia do índio, dia do exército brasileiro também, 19 de abril de 2011. Moradores, agora vamos aos destaques comentados, são muitos destaques hoje, hein? Moradores relatam, destaques comentados do Clique RBS, relatam tremor de terra na zona norte de Caxias do Sul. Ai. Fenômeno teria ocorrido por volta das 10h15 da noite de ontem, no bairro Pôr do Sol. Moradores de outros bairros, como Fátima, São José, Santa Fé e Pioneiro, também teriam sentido a terra tremer. Há cerca de 2 anos, afirma a dona de casa, que não quis se identificar, o fenômeno também foi verificado, mas ontem o tremor foi bem mais intenso. O geólogo da Prefeitura de Caxias diz que não há motivo para preocupação com tremores na cidade. Pode ficar tranquilo. Causa do terremoto em Caxias, ou do tremor, seria a acomodação de blocos de rochas, mas pode ficar tranquilo. Pode. Né? Tranquilo, né, Almir? Não vai cair aquele Cristo lá de cima na cabeça de todo mundo. Não, tá tranquilão, então. Tá beleza. Cristo, aliás, a peça da uva lá. A gente falou aqui que o terremoto não pode ser causado pela ação do homem. Pode ser causado pela ação do homem. Pode, pela extração do petróleo. Extração do petróleo, peso demasiado, algumas... Não, alguma, existem... Represas. Os represas, botam hidrelétricas. Não, hidrelétrica. Tu represa a água forma um peso muito maior certo. Aqui. Movimento uma placa tectônica. Essas represas são uma agressão à natureza. Ou seja, eu falei, o homem pode criar terremoto. Eu falei que o terremoto também era consequência das maldades que do fazem. Japão era. E todos vocês caíram de pau. Todos não, mas não. A grande maioria caiu de pau. Tu caiu de pau em sim, mim. Porque tu falou que do Japão era. Do Japão não é. Tchê! Estudantes! Tá pau, né? É bom, né, Gauchão? Estudante de engenharia da UFSM é detido após espalhar texto com ofensas e ameaças pela internet. Policiais da Polícia Federal foram até o campus porque uma pessoa denunciou que o perfil do rapaz no Orkut continha um texto com palavras ofensivas. No perfil, o estudante exalta o governo francês e prega o extermínio de crianças, idosos, mulheres e homossexuais. Todo mundo. Resumindo. Bacana, né, cara? Só não ele. Que é legal. Que débil mental. Cara, mas é muito legal essa notícia. Esses babaquinhas de internet, saber que internet sim dá cadeia. Sem claro, dúvida. Isso aí. Aliás, o Roberto Sigman, vice-presidente do Internacional, se incomodou nesta semana, anteontem, no Twitter, com um cara que praticou racismo contra a torcida colorada, e o Sigman levou adiante, já deu queixa na Polícia Federal. É importante que se faça isso. É, né? Verdade, tem que fazer isso mesmo, cara, é isso aí. Pela primeira vez desde 1959, Cuba decidiu adotar medidas de abertura do mercado econômico interno. A partir de agora, os cubanos, vejam isto, cara, prestem atenção, os cubanos poderão comprar e vender imóveis. Que barulho. Atitudes Cuba, proibidas em Cuba desde a Revolução. Cuba tá lançando as imobiliárias. Nos últimos 50 anos, o governo só permitiu que os pais transmitissem as propriedades aos filhos. Que loucura, né, Tiago? É um mundo diferente, né? É um mundo que parou em 59. Não, tu imagina isso acrescido ao embargo que os Estados Unidos impõe a Cuba desde que aconteceu a Revolução. É, os Estados Unidos de quebra, mas principal os Estados Unidos, que é vizinho geográfico e o principal inimigo, mas é a principal potência do mundo. É um país que tá caindo de pedaço, né? Sabe que Cuba sempre tem discussões em cima disso tudo, né? E aí sempre são os meus argumentos de defesa e de ataque. Né, os de defesa sempre são a saúde e a educação que Cuba tem, né? Ah, e o esporte, né? Que tá dentro dessa coisa de educação e saúde. E os argumentos contra são essas coisas. Por exemplo, assim, um amigo meu foi visitar lá e aí ele pediu uma laminuta. E aí o cara avisou assim, olha, não. É, pode ser sem ovo? A laminuta, cara, pode. Não, porque a gente não recebeu o carregamento do governo esse mês ainda, de ovos. Né, e ao mesmo tempo, Cuba, que é um país que tem embargo, que é um país pobre de alguma forma, né? Tem uma educação 600 vezes melhor que a brasileira. E o detalhe, saúde é um dos melhores do mundo. Mas uma absoluta falta de liberdade. Absoluta falta de liberdade. Quem é. Pô, há pouco tempo atrás a gente viu opositores do Fidel serem executados. Aí perguntaram pro Chico Buarque, por exemplo, que é um dos grandes defensores de Cuba e de tal. O que ele achou sobre. Qual é a opinião dele? Qual foi a opinião dele sobre isso? Ele se calou. É evidente que Chico Buarque é uma farsa, né? Não. Que isso, cara? Amor de Deus. Frases fortes. Frases fortes a partir de um comentário. Qual que é uma farsa? Projeto que exige tradução de palavras estrangeiras deve ser votado nesta semana na Assembleia. Proposição do deputado Raul Carrion obriga a tradução de expressões ou palavras estrangeiras para a língua portuguesa sempre que houver no idioma uma palavra ou expressão equivalente. O Raul Carrion argumenta que o projeto não pretende proibir o uso de expressões estrangeiras, mas apenas exigir a sua tradução. Ele citou o caso de palavras que provocam confusão nos consumidores, como light e diet, que muitas vezes são entendidas como sinônimos, mas que, no entanto, possuem significados distintos. Às vezes tem exageros, né, cara? Vai fazer um troço mais importante, né, Carrion? Isso é uma coisa mais importante que o país precisa, é esse tipo de discussão hoje, né? Vai. Qual é a diferença entre light e diet? Tem que haver várias discussões no país, então. Não, mas essa aí é mais importante. Mas ele não tá propondo, uma discussão. Peraí. Ninguém diz que essa daí é a mais importante. Essa é uma das discussões. Não, mas essa é a prioridade. Mas não há discussão. Aonde que tá escrito que é prioridade? Não, quem tá dizendo prioridade? Só um pouquinho, queridos. Vocês são bravos, né? Ele não tá propondo uma discussão. Fala, Pia! Ele não tá propondo uma discussão, ele propôs apenas uma situação que ele acredita que seja benéfica pro povo, ponto. Rápido e rasteiro. Mas é ridículo, tem muita coisa antes benéfica pro povo que não é feito, né? Mas ajuda, mas essa é mais rápida. Essa pode ser mais rápida só porque a gente não pode nivelar muito o nosso conhecimento como se fosse o nosso, aliás, o meu é raso. Imagina pessoas que não têm acesso nem à metade do que a gente pode. Não, e essas pessoas diariamente estão se deparando cada vez mais com essa globalização da linguagem. E a língua do país é um pouco do seu patrimônio, né? Claro, e cultural. É bom a gente valorizar o que é nosso, saber disso. Aliás, essa invasão da língua inglesa e cada vez mais tomando conta, mesmo que a gente saiba que é meio difícil fugir, não é legal. Então é bom resistir, se for o caso de não resistir, assim como colocar coisas em braille cada vez mais. Que também dá acessibilidade para muitas pessoas. Sabe aonde que tem invasão da língua inglesa? Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Mr. P. Tinha que ser Sr. P. É verdade. Senhor P. Eu contra aquilo que eu mesmo estou dizendo. Tá vendo? Como é que ela abre o teu programa? A partir de amanhã vai ser P-I-J-A-M-A-S-H-O. Eu fico preocupado quando está escrito em inglês push, né? É ruim. P-U-S-H. Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Porque na realidade. É empurra. Sim, mas a tradução de push pro português é empurra. Tem o pull ainda do outro lado. É o pull. Aí sim, aí. Que é o push. Que é o pull. Que é o puxe. Puxe. Em português. Você não acha que é meio simples assim? O cara dá uma ideia desse tipo que não atrapalha, só ajuda, né? Pronto, vai lá e faz. Eu gosto. Discutir, entendeu? Vai lá e faz. Aliás, qual é a diferença entre diet e light? Ah, meu Deus, diet é quando não tem açúcar, tá? Pra diet é dietético, isso. Light é leve. Até o Maurício sabe, cara, vai discutir por light que light é isso, quando, cara. Por exemplo, é retirado algum ingrediente da cor, pode ser açúcar, pode ser sal. Ele fica mais leve. Gordura, pode ser um monte de coisa. Mas o diet é pra diabéticos. Né? E o diet, ele contém aspartame. E muitas vezes o diet engorda mais do que a versão normal. Boa, Manel. É isso aí. Obrigado. Então tá, deputado Raul Carrion, pedimos perdão aqui pelo nosso debate e pelas... opiniões. Bola fora. pelas opiniões que vão de encontro aí à sua resolução, à sua Raul proposição. Carriol, lembra uma vez da final da Sul-Americana que eu fui pra festa na Gate e apanhei, levei tiro da polícia, sim, lá, junto com crianças e mulheres, que eu escrevi um texto na madrugada, sim, no Brasil Pontinho. Inesquecível. Ele leu o texto na Assembleia Legislativa, no outro dia. E causou toda uma discussão na Brigada Militar. A gente gosta tudo mais. Ele gosta do Pretinho Básico, o Raul Carriol. Valeu, aí, também gostava. Raul. Pô, desculpa aí então, Raul Carriol, mais uma vez. Meu bruxo. Cabos rompidos deixam clientes sem sinal da NET na capital pela terceira vez na semana. Não foi roubo? Vândalos teriam provocado rompimento na Avenida Salvador França. Na semana passada, dois problemas semelhantes foram registrados em menos de 24 horas, o que deixou clientes de pelo menos 10 bairros sem a imagem da NET. Nós aqui na TV. Moça, é mesmo, nós ficamos sem. Muitas pessoas ficam sem telefone também, né? E também sem internet. E sem internet. Lamentável, hein? É lamentável mesmo. Como é que sobrevive sem o HD da NET, hein, gente? Acho muito complicado, tá ruim pra todo mundo. Eu ouvi dizer que tem gente com internet de 1 mega só. Isso aí não pode, lamentável. Mínimo 10 mega pro povo brasileiro, não é? Que beleza, hein, guri? Conhece alguém que tem 1 mega só de internet? Eu conheço. Não tinha que assumir logo a língua inglesa aqui no Brasil, uma vez? Tudo em inglês, né? Everything in English. LA. Everything in English, like LA, like first world. Aí, ó. Primeiro mundo, né, like Mr. P? Mr. P, P-I-J-A-M-C. Também, guri, obrigado. Y-M-C-A. Mais um destaque, o último destaque do Clique RBS deste início de tarde. Obras de duplicação da Via Expressa em Floripa devem começar até o fim do ano. O trecho recebe cerca de 170 mil veículos todos os dias. Hoje, a qualquer horário, o motorista pode se deparar com o trânsito lento na Via Expressa em Floripa. Atualmente, a Via Expressa tem pistas duplas nos dois sentidos. Com a duplicação, vai para... Quatro! Qual que é? Qual que é a mesma da Via Expressa? Via Expressa, cara, de Floripa. Que liga a ponte à BR-101. Entrada ali. Isso. Ela que tem a Estrada da Liberdade. Estrada da Liberdade ali. Isso. A van. A van. Tem várias vans ali. Não, mas é van, não é uma van. E agora vai ter muito mais, que vai, pode dobrar o número de vans. Tem espaço ali. Quatro vans, uma do lado da outra. Você tem espaço ali? Tem espaço ali? Deve ter, cara. Se o pessoal vai fazer a duplicação, deve ter espaço. Tem uma pista lateral ali. Vai por mim. Foi de Vai, também, queridos, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Agora vamos pro Clique Recorte com o Marcelo. É verdade, amigo, uma mulher foi atacada por uma cobra de estimação nos Estados Unidos. Olha a cobra. Olha a cobra. Uma piton de 2,5 metros de comprimento em Lyons, no Kansas. Não seria Snakes? Não, Lyon, Lyon. A cobra mordeu o pescoço da mulher. Boa, Maurício. Isso me lembra uma história muito interessante. Certa vez uma amiga minha tinha uma cobra. Dela ou do marido? Dela mesmo. Dela mesmo. Morava sozinha com uma cobra de estimação. E a cobra não parou de comer. Não queria mais comer a cobra. Ficou num cantinho lá, toda enroladinha, sem comer. E aí foi uma semana. E aí foi 2 semanas. E aí foi 3 semanas. Sem comer. A cobra não comia. E ela dava comida pra cobra, a cobra não queria saber de comer, chamou o veterinário disse pra ela: essa cobra está dilatando o seu organismo. Essa cobra, ela está se preparando para comer algo muito grande. Essa cobra está se preparando para comer você, a dona dela. Ela vai comer você. Enquanto a dona dormia, a cobra se preparava para comer a própria dona, amigo. Que coisa mais... Que filme de terror. Calculava assim o tamanho da dona e ia se dilatando. E ia se não comia nada. E ia se abrindo e se preparando. Porque essa malemolência... Pra se alimentar da própria dona. Então fica a dica. Nem a toda cobra é agradável. A gente conhece essa amiga aí? Não conhece a amiga. Não conhece. É fonte quente. Fonte quente do Clique Recorte. E um casal austríaco se casou nu. O noivo usou apenas um chapéu. Onde? Na cabeça? A noiva um véu. A noiva um véu. Legal. O casal decidiu se casar nu porque queria um casamento inesquecível. E aí na lua de mel vestiram roupa. É isso aí. Ah, bom. Oficina tem telefone cancelado e redirecionado para bate-papo erótico. Para! É verdade, amigo, uma oficina teve o telefone cancelado e quando ligavam para a oficina, quem atendia? Uma moça. Uma moça. A secretária. Uma puta. Mas prostitutos, meu! Não, só prostitutos. Vazou. Saiu. Foi sem querer. É na recorte. É, teu dia a dia é assim, né? Uma meretriz. Vai triste do texto que não vai. Aí atendi e ficava... Deu vontade. Ai. Vai no texto, número Marcelo. Foi cancelado, equivocadamente redirecionado para um bate-papo erótico chamado Encontros Íntimos. Ah, lá é assim. Lá é assim, encontro íntimo é assim, amigo. Foi muito constrangedor, disse o alemão, dono da oficina. A oficina do alemão, né? Nossa. Imagina que horror, amigo. Tem que processar a empresa. Em 94... Tem que processar a empresa de telefone que faz uma coisa dessa. Em 94 apareceu na conta telefônica do pai lá em Alegrete uma ligação de cerca de R$100, mais ou menos, para as Ilhas Maldivas. Aí o pai ligou para a CRT. Lembra da CRT? Sim. Ligou pra CRT, olha só, tem uma ligação errada aqui, Ilhas Maldivas, assim. E a moça assim, senhor, essas ligações vêm acontecendo bastante, isso aí são pra aquelas telefonemas eróticos. Ah, era tu? Qual era tu? O pai chegou gordo? Em casa, botou eu, o gordo, é na frente. É verdade, amigo. Na lábia eu consegui falar pro pai que era o gordo, mas tinha sido eu. Ah, bonito, pô, é bem bonito. Parabéns, tu vive disso. Caráter, é, passe adiante. Vive da lábio, pô. O gordo merecia. Eu não vou contar aqui os mal caratilhos do gordo, né? Se ele esse merecia. Aí, tanto que o gordo aceitou. Né? Eu falei, foi tu, né, gordo? Ele foi. Foi. Eu, né? Imagino que os dois aprontavam. Imagino que tu tinha guardado no, na manga ali, né? Tinha umas milhas acumuladas. Assim, ó, agora vai ter que pagar essas milhas aí. Que beleza. Ô, meu, nosso querido Zento. Que é porta-voz, digamos assim, da NET, diz aqui num torpedo, só corrigindo, o rompimento foi na Barão do Amazonas e os técnicos da NET estão no local desde cedo. A NET solicitou e está recebendo apoio da Secretaria de Segurança Urbana de Porto Alegre para poder recolocar os cabos furtados. Tu falou em Salvador França e eu passei na Barão agora vindo pra cá e até vi várias viaturas da NET ali, mas eu não quis dar informação porque, né, tu estava com a informação do Salvador França, eu achei que ele... Não, a informação veio da... Sim, produção. Mas é que... Ah, claro. Sem mais para o momento, um abraço. Vamos dar uma rodada, Mr. P. Vamos lá. Delegado interroga Cristiano Manuel do... É o Sr. P. E aí então o delegado interrogando Cristiano Manuel do... Cadê as joias? Até a cabeça do Cristiano Manoeldo no barril, juntado dava. Depois de longos segundos, Cristiano Manoeldo lá dentro. Tira a cabeça do Cristiano Manoeldo. Fala, onde é que estão as joias? Ora, pois. Eu não sei. Apoia a cabeça do Cristiano Manoeldo de novo. Deixa mais uns segundos. Tira a cabeça pra fora. Cadê as joias? Ora, pois. Eu não sei. Eu não sei, estupor. Aí espera 30 segundos, tira a cabeça. Cadê as joias? Ah, espera um minuto. Se você tirar a água do barril, fica mais fácil de procurar. Boa, Manuel. Vai daí, Cajezinho. Algumas perguntinhas de ordem técnica aqui. Peter, qual o remédio que vai à padaria pra você? O remédio que vai à padaria pra você? Buscapão. Cristiano Manoeldo, por que os portugueses estão arrancando as árvores, Cristiano Manoeldo? Por que os portugueses? Porque nós estamos a procurar um bom e vasto tempo a risco adrede. Boa! Potter, por que o Super Mario foi ao psiquiatra? Tempo! Porque o Super Mario foi... Não, porque ele tava numa fase super difícil. Boa! E finalmente, Cristiano Manoeldo, por que a seleção portuguesa treina futebol numa piscina? Ora, pois, esta é muito fácil, já estamos em praticar há um longo tempo, é para que possamos treinar passos em profundidade. Alana Mulma. Ô, meu, rapidamente Alana. Aqui, uma pergunta. Não, do nosso... Lana. É A... Artigo definido feminino, sim. Lana, Delana. Faz que nem a Bahia. Lana falou. Nosso ouvinte Sandro Bus manda aqui, ó. Qual foi o hospital construído em Porto Alegre? Ali melhor, qual foi o último hospital construído em Porto Alegre ou em qualquer cidade? Quando nossos dirigentes serão chamados a fazer alguma coisa significativa a respeito? Há eleições de 2 em 2 anos no Brasil que geram gastos astronômicos que poderiam ser revertidos para a saúde, a segurança, a educação. Mas os eleitos parecem só pensar na próxima eleição. Mandou eles, Sandro Bus. Eles compraram muita ambulância nesse tempo. Cara, o último hospital que eu vi sendo construído foi em Canoas, no campus da Universidade Luterana do Brasil. E se não me engano, esse hospital ainda não funciona. Não está funcionando. Quando tu viu isso, faz o quê? Uns 10 anos? É, por aí. Mais ou menos. É. Então, que louco. Pois é isso aí. Foi o que eu disse. O último político não precisa de hospital, cara. Político ganha bem, fica doente, vai se tratar no exterior. José Alencar foi um caso, né? Um cara ganhava muito bem e pôde se tratar. Em clínicas, né? Não pegou fila, não foi atendido pelo SUS, exato. Não pegou os oncologistas do Sistema Público de Saúde. E aí tem uma proposta que diz que é político, é dirigente político, é um cara que é deputado, vereador, é prefeito, é governador, então vai botar filhos em escolas públicas e ter atendimento de saúde público. Que eu acho que seria revolucionário. Quem é que aprovaria isso? Ia ser revolucionário. O Raul Carrion aprovaria. Na questão da UBRA teve, né? Na questão da UBRA teve, o hospital começou a funcionar, depois tem ainda o hospital de pronto-socorro de Canoas, em Porto Alegre a UBRA assumiu um hospital e aí deu o rolo todo. Do complicou exato, tudo. Complicou né? tudo. É. Então são 3 ou 4 hospitais a menos aí. Lamentavelmente. Do rolo da UBRA. Isso parecia melhorar bastante. Se o governo fosse, né? Fosse... Pau ferro. Ele falou, não. A universidade é uma coisa, vamos discutir isso aqui, agora o hospital nós vamos manter. A gente banca. É nosso. É problema nosso. Tava tudo enredado. Tem um filme muito legal, não sei o nome, que é com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman. Uma comédia legalzinha, assim, que o Jack Nicholson é o dono de uma rede de hospitais. Ah, eu vi isso aqui. E aí ele fica doente, e aí a assessoria de imprensa, as relações públicas fazem com que ele fique num quarto coletivo no hospital, porque fica bem pra imagem do hospital. E aí ele conhece o Morgan Freeman ali, ele pode ter dinheiro pra se curar e fazer um monte de coisa, né? E aí ele tem uma lição de vida dos dois, assim. Como é que é o nome daquele filme? Cara, a probabilidade de um filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman não ser legal é zero. É zero. É verdade. E é uma comédia bobinha, assim, mas é interessante, assim, esse preâmbulo, assim, né? Como todas as comédias bobinhas que o Jack Nicholson já fez, como O Iluminado, por exemplo. É comédia bem bobinha. É, o nome do filme é Antes de Partir. Antes de partir. Tem em inglês alguma coisa list, The né? Bucket List. Bucket list. Não, me vem com o inglês aqui, cara. Vou falar só em português. Só em português. E eles têm que fazer... Aí que tá, eles dois, um deles tá pra morrer, e eles fazem uma lista de coisas que eles não fizeram ainda. É, The Bucket List. E aí que o Morgan Freeman é pobre e o Jack Nicholson é rico. E aí o Jack Nicholson ajuda o Morgan Freeman a realizar isso, só que quem mais ganha com isso é o Jack Nicholson, tá? Eu me emocionei de lembrar. Vai daí, Lelê. Então, cara, posso mandar um beijo, cara? Pô, por favor, Lelê. É, que eu quero mandar um beijo pra Betina Sá, Betina Souza, né? Que na realidade... Calma, cara. Aconteceu o seguinte, cara. Aconteceu que eu tive que doar o meu cachorrinho, cara. Olha só que motivo triste. Eu não acredito, fazer cara. Irmãozinho, cara. O irmãozinho. Doou a linguiça? Não, cara. Para aí, cara. É linguiça? É bravo isso daí, né, tio? É bravo, é bravo. Os guris não conseguem, né? Não dá, cara. Não, os guris não conseguem. Ele me roubou o cachorro. Deixa o Lelê falar, cara. Deixa o Lelê falar. Eu roubo o cachorro. Deixa o Lelê falar, Potter. Deixa o Lelê falar. Eu adotei um cachorrinho para fazer companhia para Adelaide, porque ela fica muito tempo sozinha em casa. Ah, não, Paraguai. Só que não deu, cara. Por uma questão de adaptação, vários motivos. Aí eu pedi uma ajuda no Twitter no sábado, várias pessoas se candidataram. Mas aí essa menina, a Betina Souza, eu conversei com o pai dela pelo telefone, eles moram num sítio. Olha. E aí eu achei que ia ser muito melhor pro cachorro morar num sítio que num apartamento. Show. Então eu doei pra eles, eu tô mandando um beijo pra ela e parabéns, pro seu Antônio, que é o pai dela. Tá? Só isso. Betina, o que o Lelê não contou é que o cachorro tá destruindo a casa dele. Tava comendo todos os... Mas é um apartamento, ela mora num sítio, cara. Vamos ver. E a cadela que tu me roubou continua solitária. Então. Tá linda, maravilhosa. Mas tá bem cuidada, Adelaide. Eu não vejo fala fotos da Adelaide no Twitter diariamente. Tá linda, cadela. Roupa de animais. Falar em Twitter, falar em Lelê, mandar um grande beijo pro fã clube do Lelê. Opa. Que eu sigo. Eu não sigo o Lelê, sigo o fã clube do Lelê. Deixo isso bem claro. Então, um beijo aí pro fã clube do Lelê, que tá bombando. Beijo pra ti, cara. Vai, Lelezinho. O apresentador do circo anuncia. Agora, a mulher mais corajosa do mundo vai se deitar dentro da jaula. E este leão vai lambê-la inteirinha. E o leão lambe a mulher e a plateia vibra. Lambe. Daí o apresentador. Tem alguém aí com coragem pra fazer o mesmo? Aí o rapaz lá no fundo grita. Eu tenho! Mas tira o leão daí! Olha, rapidamente aqui a gente tem que dar voz às pessoas que nos ajudam a produzir o programa. Então, minha voz. No Twitter deste amigo aqui, Real Fetter, tem aqui, ó, nossa ouvinte Carla Martins, diz assim, ó, amigo, o Hospital da Restinga está sendo construído pelo Hospital Moinhos de Vento. Em dois anos estará pronto. Que bom. A nossa ouvinte Rosana Longoni diz que acha que o último foi a ser construído em Canoas foi o HPS. Hospital de pronto-socorro. O que mais que diz aqui? Em Rio Grande tem hospital novo. É isso aí. Ah, bom. Ah, é falar aqui também. Pô, a galera pode nos informar então sobre isso também. Rio Grande é privilegiada, que já tem a Santa Casa lá, que faz um baita de um trabalho, verdade. Que recebe pacientes do estado inteiro. Do país. Eles chegam a pedir pra levar pacientes lá. Legal, abraço pra galera de Rio Grande. Vamos fazer os clá-clá do Pretinho! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Com o Egali Intercâmbio, acompanha a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Olá, amiguinhos do PB, tô vendendo minha lan house completa. Está na cidade de Nova Prata, RS, tchê. Tô pedindo 38 mil na loja, são 13 micros com o servidor. Ar-condicionado, impressora, divisórias, cadeiras, sofás, etc. Mais de 4 mil clientes cadastrados, ótimo faturamento, excelente localização. Motivo da venda, tô me mudando de cidade e preciso do dinheiro para investir em outro negócio na outra cidade. Interessado sobre faturamento, configurações e demais ou demais dúvidas, enviar e-mail para vendolanhousenovaprata@gmail.com. Muito bom. vendolanhousenovaprata@gmail.com. Mais uma oferta da audiência, eu gostaria de anunciar a minha impressora. É uma Samsung Laser colorida multifuncional, ou seja, impressora, copiadora colorida, xerox e scanner. Ideal para escritórios, lan houses ou comércios. A impressora foi adquirida em outubro de 2010 e, portanto, ainda está na garantia de fábrica. Tem nota fiscal. Detalhes importantíssimos. Pouco usada, ainda com os 4 toners originais de fábrica com tinta. Vai de brinde o estabilizador de 700 VA e cabo USB. Estes itens foram adquiridos separadamente. Esta barbada sai por R$700. Interessados, enviar e-mail para vendoimpressora@gmail.com. Almir. Exatamente. O que tu tem hoje, Almir? Não tô gostando da tua vibe hoje, Almir. Não tô curtindo também a minha vibe. Não tá legal hoje, Almir. Acho que a minha vibe tá me deixando meio down. Tu tá meio downzinho hoje, Almir. Acho que a minha vibe tá me botando pra baixo. Tu tem bebido muito, Almir, é isso, cara? Deve ser isso. Tem bebido muito. Quando a pessoa bebe muito, come... Qual é o problema? Ah. Eu tô bebendo pouco. Não, tá bebendo muito, Almir. Eu devia beber mais. Não, Almir. Eu vou beber mais. Não, Almir. Não vou beber mais. Tá te alimentando mal, tá comendo muito doce. Não tô bebendo doce, não. Pele ruim. Não, doce não se bebe. Tá com a pele oleosa, Almir. Não tô. Tá um lixo. Tu acha que eu tô um lixo? Tá um lixo humano, Almir. Ô, gente, mas eu fico feio assim pra ficar pé de Tito, fica mais bonito ainda. É um negócio impressionante. Aliás, muito legais as fotos de vocês dois, cara. Vocês fotos dois quem? Da empresa de vocês dois. Como assim? Onde é que estão as fotos? Os quadros internos. Eu nunca vi, cara, as fotos. Almir, tá no falou Pretinho, pra ele? Tá no blog Pretinho? Claro. Tu não falou pra ele, Almir, das fotos? Não te avisaram? Não me avisaram. Que fotos internas, Almir? Onde é que estão as fotos? Eu queria ver agora as fotos. Intenso. Aquela nossa pelada? Sim, no hotel lá em Santa Cruz. Que fotos são essas? Aquelas fotos nossa pelada. Nós tiramos, bêbado. Mas tá com olho fechado, Peter. Mas por que que tu botou aquelas fotos no blog? Eu botei no blog, na internet, pô, pra galera ver a nossa união. Tá ligado? Gente, eu sou a favor do... Qual é o produto, Almir? Eu sou a favor do desarmamento. Sou a favor do desarmamento. Sou a favor do desarmamento. É mesmo, Almir? Depois que teve naquela escola. Bom. Lá no de Alengo, lá. Sim. Só favor. Tá bem, favor. Almir. Tá bom. Aliás, cara, na Zero Hora de hoje tem uma foto espetacular, vocês viram? Das meninas se abraçando no colégio, que voltou às aulas hoje. Não, né? Vi. É uma foto, quem olha se emociona. Vou seguir, não é querendo ver. É muito emocionante, é horrível isso aí. Almir, segue aí no teu produtinho. O cara explodiu. Não, na escola. A gente já sabe disso, Almir. Produto, eu quero que tu vá no produto, Almir. Almir! Almir! Coisa horrível. Almir! Gente, o desarmamento do país, Almir, que tu vai ajudar a gente a desarmar o país. Oh, que bom, Almir. Nós estamos fazendo um helicóptero de imã pra passar por cima da cidade e aí todas as armas vão. Que bom colar. Beleza, mas não vai ficar meio pesado. Vão colar no helicóptero todas as armas do mundo. E as demais, Almir. Devagarzinhos. E eu, por exemplo. É. Será que não vai? É. Os anel? Sim. Mas depois nós vamos tirando, nós vamos pegando as armas tudo e vamos jogar isso tudo, sabe aonde? Onde? Lá na Groenlândia, gente. Lá na... Por que na Groenlândia? Na Groenlândia não tem nada. Lá pode jogar o que quiser. Vamos botar todos os... É, eles estão de helicóptero até a Groenlândia lá. Vamos lá. E aí voltamos, entendeu? E pegamos mais armas e vamos lá, fazer larga mais, e jogar na Groenlândia. Vai afundar a Groenlândia. E voltamos para o Brasil, pegamos mais armas e vamos até a Groenlândia. Jogamos as armas. Que iniciativa. E depois disso, o que faremos? Voltamos ao Brasil, pegamos mais armas arma. E levaremos para a Groenlândia. Depois de voltar da Groenlândia. Vem pro Brasil, pegamos mais armas arma, e volta para a Groenlândia. É bem barato, vai sair barato o projeto, né? Exatamente. Estimativa só de gasolina de helicóptero é... A gente faz umas 10 viagens. 10 viagens, a estimativa dia. É 10 por dia. Por dia? Por dia. Boa. 10 viagens por dia. Mas helicóptero, velho, eu tô fazendo o projeto. Só que qual é o modelo do helicóptero? O modelo do helicóptero é o FC-50. O FC-50 é um lançamento novo. Ah, é, eu não conheço. Não. Dá o Mirk. Dá o Mirk. É aquele que tem o banco ejetor, né? Ah, esse, claro. Se tiver qualquer problema, pega o botão. Exceto o banco voa pra cima. Boa, demais, Almirzinho. Valeu o e-mail, Almir. O e-mail é kglisboa.rbf.com.br. Calma, estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também à parceria da Coca-Cola. Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Nova Skin é o cervejão do Atlântida Festival. Vamos lá, doutor Alceu. É papa mesmo. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Olha que é a boa aí, doutor Alceu. Hoje é dia do Inter, doutor Pé. Na Libertadores, o Inter vai jogar com o Omelete às 8h15 da noite. Colorado se classifica com empate e com a vitória. Até vamos. Perdendo dá, doutor Pepe. Vamos lá, doutor Alceu. Vamos comigo lá hoje, doutor Alceu. Mas não vai dar, doutor Lelê. Não vai? Eu tenho psiquiatra. Ah, eu também? É, papa, me... Doutor Dali, vai dar pra ganhar hoje, Dali? Depois do Mazembe, a gente sempre fala que vai lutar muito. É, exatamente. E o Maxi Lopes, doutor Peter. O que houve com ele? Tá com ciúme da mulher, doutor Peter. Mas também, né, doutor Alceu? Mulher, né? Amanda não. Vara. Amanda Vara tá em Paris com o professor de dança. Não. Tá pior do que eu, doutor Peter. É verdade que o Maxi Lopes é bom de cabeça, mas é melhor não cabecear bolas durante o jogo, hein? Tem uma foto da Vanda Nara com o professor de dança em Paris. Embaixo da Torre Eiffel. Assim é que ela tá ensaiando pro programa lá, o Dança dos Famosos lá da Itália, doutor Pepe. Ah, tá bom. Aí foi pra Paris ensaiar, né, doutor Nera? Claro. É, evidentemente. Um planejamento, né, doutor Nera? Nós já fazíamos isso aqui com o casal. Demais, demais. Hã? Ele casou com ela já sabendo que ela era uma dançarina, né? Ah, evidente. Então mata no peito. Ela era dançarina? Sim. Ah, eu não sabia. Ela muito é uma clássica Maria Chuteira argentina. Já ah, é mesmo? A irmã dela também. Caso com a Maradona. A irmã dela é casada com o Forlán. Ah, é isso aí. O pai ou o filho? O filho. Lembra que durante a Copa do Mundo, a mulher do Demichelis, lembra a mulher do Demichelis? Circulou assim? A mulher do Demichelis, ela participou de uma dança na Argentina, num programa aí impressionante, assim. E o cara lá Copa, né? Demichelis, que é zagueiro da Argentina, né? E aí, quando ela dançou, ele deu uma embuchada contra um time lá. Óbvio, né? Mulher dele dançando toda pelada aqui na Argentina. O cara fica com a cabeça na Argentina. Embuchou, né? Era aí, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu, pela sua participação aqui. Tem algumas frasezinhas rápidas que eu queria dividir com vocês aqui. É, quem nunca ouviu a frase, pode entrar, não morde, não sabe o que é ter medo. Quem nunca achou dois tazos no mesmo pacote de salgadinho, não sabe o que é alegria. Quem nunca disse eu vou contar pra minha mãe quando era criança, não sabe o que é intimidar alguém. Quem nunca viu escrito no palito, madeira de reflorestamento, achando que tinha ganho outro picolé, não sabe o que é decepção. É, dá raiva da natureza. Decepção, né? Quem nunca fez um moicano com shampoo durante o banho, não sabe o que é alegria. E quem nunca soltou aquele peido enquanto mijava, não sabe o que é ser multitarefa. Pô, demais, é verdade, multitarefa é demais. Difícil ser multitarefa, cara. Exige uma concentração, né? Tem que ter um equilíbrio. É a arte da sincronia. Tem também o pseudo peido, né? Que parece ser, mas não é. Não, mas esse aí é. Aliás, onde é que eu vi um vídeo ontem, cara? O cara fazendo strip pra mulher. Cena clássica em casa. O cara fazendo strip pra mulher, tirou a camisa, tirou a calça, pá, ficou só de cueca e aí ele vira pra mulher. Ah! De bunda. Quando ele vira de bunda pra mulher, a mulher solta um grito de pavor, meio nojo. Tem uma freada. E ele vira de volta pra câmera pra olhar a cueca. Tem uma freada na cueca. Por isso que é o Maurício só usa cueca marrom. Que é o clássico punzinho molhado, né? Cueca Nike, né? Cueca da Nike. O homem, quando fica no banho ali brincando com o cabelo, ele vira uma criança. Faz não, penteado mesmo, né? Não deixa de ser criança nunca, Pia. Não é que a mulher vira criança. A mulher não vira criança mais. A mulher nasceu velha. Boa, Cagé. A mulher já nasceu velha. A mulher já nasceu com a enxaqueca da mãe. Já nasceu com. A mulher com 5 anos já tá se maquiando, usando bolsinha. Ai, que bonitinha, bem mocinha. Não, ela já é moça. Já nasceu moça. Não tem nenhum momento que ela dá uma recaída e vira criança. E tem uns caras também que já nascem moça. Ô meu, domingo tem pretinho básico em Torres. Vamos! Festival Internacional de Balonismo de Torres, domingo de Páscoa, de noite. Vamos mandar de balão lá, não? Vamos, Potter vai. Vamos mandar o Potter. Ah, tá. Eu não tenho medo. É o mínimo que eu espero de vocês. Vocês vão no Festival de Balonismo, andem de balão. Então a gente vai no Festival de. Puta, eu pensei. Não, mas a gente compra uns balãozinhos de festinha de aniversário e anda com eles na mão, pra lá e pra cá. Não, ou compra um monte de balão, não, que nem claro, o padre. Faço que nem, né? O padre, meu. Balão é diferente. Vai o padre. Pode. Vamos ver o que tem aí, Marcola. Ah, professor escorregou e caiu. Na frente de toda a classe. Tadinha da pro. Tava de saia. Escorregou as perninhas pra cima. E tava sem calcinha. Mas ágil, levantou-se, se arrumou, olhou pra turma e disse: "Vocês viram minha ligeireza?" E o aluno lá de trás: "Vimos sim, professora." Só que a gente conhecia por outro nome. Boa. E aí, Potterzinho? Uma piada, né, gente? Piada do Potter! Apoio! Fiat Brava, o carro da mulher com TPM! Essa aqui é piada do Potter, meu. Claro. As primeiras de todas lá. Vai. Restaurante, o garçom chega e pergunta assim: "Como estava o filé, senhor?" "Estava bem." "Perdão, senhor, bem? Não seria bom?" "Não, bem. Bem debaixo de uma batata." Potter, bom brasileiro. Isso me lembra o teu início aqui no programa. A gente sempre falava essa verdade. Aquela época era boa. Porque ele nasceu no Uruguai, te lembra? Aquela época era boa. Isso mesmo. O início do Bons tempos, né? E tu não era ainda este ícone pop que tu é hoje. A gente não tinha esse monstro que a gente criou, né? Tu era um cara introvertido. Não tinha responsabilidade pro que a gente ia falar. Tinha um moleque. O Potter é pop? Potter é pop. Potter não poupa ninguém. Não poupa ninguém. O Potter não poupa ninguém. É a maior verdade já dita nesse programa. O Pretinho Básico, ele era o Santos do Dorival Júnior. Hoje ele é o Inter do Celso Roth. Ah, para, Potter. Uma crítica no ar. No ar, uma pra crítica. Gente mesmo. Pra gente. Ele quis atingir o Inter do Celso Roth. É bicampeão da Libertadores. Ganhou a Libertadores, né? Aí cada um tira o seu. Pelo que podia fazer, o Celso Roth foi longe. Agora, qual jogador do Inter teve essa atitude nos últimos dias, como o Potter tá tendo, a gente nunca vai saber. O Rodrigo teve. Ah, é? O Rodrigo deu uma entrevista ao zagueiro dizendo que ele tá mais leve agora. É isso aí. Light ou diet? Light. É que o pessoal tá servindo refri no Beira-Rio agora, né? Não sabe mais suco. Light. Vamos ver aí, ô Marcos Pinhages. Um duelo de frases. Que bom. O Giovanni Brown, sobrenome alemão, que nos remete a grandes frases. Brown? Não, Brown. Brown. Na área técnica, Giovani olha Brown. O meu sapato hoje. Olha aí. Ah, sapatinho bacana, caprichei, tô na área técnica. Bracinho cruzado. Elegante. Nós estamos criando outro elegante. Monstro, tá vendo os caras? Elegante, é um elegante. Outro monstro. Como diria um amigo meu, acusaram o golpe. Pô, tu não sabe brincar, rapaz. Sim, não, tava aqui. Ele não entendeu. Ele não, a brincadeira é sadia. Ele também não sabe brincar. Não, mas claro que sim. Frases do Mr. P. Giovanni Braham tem um sobrenome alemão, mas mora em Pelotas. E manda a frase dele. Tá sugerindo alguma coisa com esse tom de voz de, sobre Pelotas? Não. Onde eu tenho grandes amigos e familiares. Inclusive um filho, né? Tô. Meu filho, Fetter Júnior. Agora tô sugerindo. Ele manda a seguinte frase. Tchê! A vida é essa. E o momento é agora. O amanhã pode não existir. E o hoje... tem que valer a pena. Faltou ontem. É, bem meia boca a frase, cara. Mas é bem frase de pelotense, né? Aquele clima de como se não tivesse amanhã, né, tia? Aproveitar, né, ó. Querência amada. Amém. O meu Brasil. E aí, Potter? Vamos ver agora do Pi. 14 de setembro de 1981. Eu tinha um ano. Mr. P vivia a primeira grande noite de amor. Perdeu a virgindade. Imagina o P perdendo a virgindade. 2 minutos depois do ato, que demorou 1 minuto e 40, Mr. P escreveu na sua caderneta. Uma outra história é apenas o que posso dar. Uma nova memória é apenas um recomeçar. Que baita frase! Deus do céu! Baita frase! Esse daí é demais, né, cara? É demais! Que baita frase! Foi, baita frase! E aí, Mr. P, diz alguma coisa aí? Não, não é o momento. Não é o momento? Não, fala que vai dar na coletiva, na coletiva. Depois na coletiva. Então deixa eu botar aqui, ó, o e-mail importante do nosso ouvinte, ou da nossa ouvinte, Gabriela Castro da Rosa, que ela enviou pro pora@atlantida.com.br. Tem fotos? E o Pora reenviou para o Pretinho Básico. Olá, galera do Pretinho. Olá! Esses dias eu ouvi aí a história de um rapaz procurando o pai. Bom, então tive a ideia de entrar em contato com vocês para me ajudarem a achar meu avô, que eu nunca conheci, nem eu, nem meu pai. O meu pai faleceu, infelizmente, sem realizar o sonho de conhecê-lo, mas eu não perdi a esperança. Apelo à grande audiência e à simpatia de vocês, pois tenho certeza que me ajudarão. O nome dele é Alvino José Prestes da Rosa. Ele era sargento do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Meu pai nasceu em 1962 e deve ter sido por esse tempo que ele veio dar umas bandinhas aqui em Viamão. Pois é, galera, sei que ele deve estar velhinho ou talvez já tenha até falecido, mas não tem problema, pois eu e minha família também gostaríamos de conhecer primos e tios, pois sei que ele tinha 2 filhos. E família nunca é demais, né, gente? É isso aí, gente. Depende. Se alguém conhecer, por favor, entre em contato pelo e-mail gabriela.castro01@gmail.com. Repete o nome do avô. O dela. Nome do avô é Alvino José Prestes da Rosa. E ele trabalhava como ele é bom, ele era bombeiro. Bombeiro de Santa Maria. Tá bem? Tá bem. E-mails, se alguém conheceu o seu Alvino José Prestes da Rosa, para gabriela.castro01@gmail.com. Muito obrigado, rapazes. Mande um. Pode ficar tranquilo. Eu adoro o novo Porã. Continuem assim, vocês são demais. As mulheres adoram o novo Porã. É verdade. Os homens babacas adoram o velho Porã. Verdade, homem. As mulheres adoram o novo Porã. Sim, homem, nós já entendemos. O Almir tá no clima de frases também. É. Tá bem estranho hoje, Almir. Minha vibe tá me deixando meio down. Tá bem downzinho. Já disse isso aí também. Toma uns beretes. Quem sabe tu toma uma Coca-Cola revigorante. Hein? Uma revigorante. Vou botar uma vodega. Não, sem vodega. Uma vodega. Uma vodega, Almir. O Almir nunca tomou Coca-Cola. Não mistura essas coisas. É assim o gosto de Coca. É bom, né? Coca-Cola é assim o gosto. Não, isso é Coca-Cola. Sem vodka é assim o gosto. É assim o gosto, olha que coisa boa. Aliás, amanhã tem uma novidade, viu, na Coca-Cola aí, junto com o Pretinho Básico. Bem melhor, bem melhor. Saberão amanhã. Amanhã? É, muito massa. É mesmo? Sério mesmo. Pô, demais. Olha! Massa. Demais. Game, uma coisa bem. Pô, demais. Assim. Oh, demais. É um game? Game. É um game. Game. Ah, game. Alguém tem uma curtinha pra colocar agora, bem curtinha? Tem, tem. Bem curtinha. Piada do Potter! Apoio! Instrumentos musicais Caio! Compre hoje mesmo uma gaita Caio de boca! E aí a Guilherme Fraga, tá? Mandou pra gente o professor falar: chovia! Que tempo é? Aí um gurizinho lá no fundo: é tempo ruim, senhor! Potter! Pô, cara, mas que coisa, hein? Tem uma curtinha aqui, o Bêbado entrou no confessionário, né? E sempre tem o padre demora pra entrar no confessionário. Na concessionária. É um saco aquilo, cara. Fica dando volta em volta na concessionária, não sabe se entra pra comprar um carro. O cara já pecou, cara. O cara quer ser atendido logo. Quer ser atendido logo, pô. Tá certo. Fazer as pazes com Deus. Tá certo. Chegou o Bêbado lá no confessionário e ficou esperando, né? Ficou esperando. Dali a pouco, o padre entra. E dá, ó, três batidas na parede, né? Pra avisar, né, que o padre chegou. Claro, claro. E o bêbado: não adianta, brother, aqui também não tem papel. Olha, Lelê, vai na tua última curtinha aí, Lelê. Padre. Mais um de padre, boa. Na hora da comunhão, né, todo mundo ali recebendo a hóstia ali, e as pessoas chegam e o padre apresenta ali: corpo de Cristo. Ah, é, corpo de Cristo. É velha essa aqui, né, mas tudo bem. Corpo de Cristo. Aí, de repente, chega uma morena maravilhosa, uma assim, loira, estourando, né? E o padre fala: Cristo, que é corpo. Dá um beijo pra Carla Faquinha, que teve ontem aqui no Bola nas Costas, e também pro goleiro Lauro, mestre dos mestres. Super simples de humor, né? Grande. O Laurinho. Eu também gostei. Você sempre me recebe muito bem. Eu vou aguardar a nova oportunidade, professor Falcão. Né? Todos os Bola nas Costas vão vir um podcast, né? Vão estar aí no site da Atlântica, eles podem baixar. Vira o quê? Podcast. E o Lauro vai abrir uma loja de roupas e vai nos convidar. Oh, bacana. Vou levar vocês lá pra experimentar umas roupas. Ô, Lauro, deixa eu te fazer um convite, cara. Mas eu vou. Dia 30 de abril vai rolar um dos maiores festivais indoor da América do Sul. É talvez o maior do Brasil. Dia 30 de abril na Fiergs, um sábado, centro de eventos da Fiergs. Atenção para a classificação indicativa: 14 anos. Você que tem menos de 14 anos não vai poder estar lá com a gente na Fiergs, mas vai poder ouvir tudo pela Atlântida. A equipe da Atlântida vai estar dando certamente um show de transmissão no Atlântida Festival com Neto Fagundes, Nego Joe e Seven Locks. Topas, Papas da Língua, Reação em Cadeia com Santo Grau, Marcelo D2, Nath Roots, Fresno, Comunidade Ninjitsu, Shima Roots, Glória e Charlie Brown Jr. Estão conosco neste evento a Coca-Cola, Abra a Felicidade no Atlântida Festival, a Nova Skin, o Cervejão do Atlântida Festival e Bala Sox, a sapatilha dobrável que é acessório de moda para as meninas pintarem bonitinhas no Atlântida Festival. Apoio total da querida galera da College Rock e da New Fever. Atenção para os ingressos: 50 pilinhas para comprar o ingresso para a pista e 90 pilas para comprar a área VIP New College. Ponto de venda dos ingressos: filiais da Petisqueira de Porto Alegre e também na do Shopping Praia de Belas e Siqueira Campos. Falando em nisso, Canoas, no shopping, e os ingressos também podem ser adquiridos pelo site oficial do evento, que é atlantidafestival.com.br, através do call center 4003-1212. Siga o Atlântida Festival no Twitter para de repente ganhar aquele ingressinho bacana a qualquer hora do dia ou da noite. É Atlântida Festival 2000, ATL Festival 2011, o Twitter do Atlântida Festival. Falando nisso, a gente vai estar, eu, o Potter, o Piangers e o KG almoçando na petisqueira da Siqueira Campos. Quinta-feira, meio-dia. No feriadinho. E tirando foto com todo mundo que tem o ingresso na mão. Opa. Tem o ingresso na mão, a gente tira foto. Beleza, não comprou o ingresso, a gente não tira foto. Ali na hora, pode comprar na hora. Claro. Petisqueira, quinta-feira, meio-dia, a gente vai estar lá almoçando. Boa, centro de Porto Alegre. Não só nós três, Nego Joey vai estar lá também. Oh, que beleza. beleza. E a Topa também vai estar. Fala, Pia. Parabéns pro meu filhote, o Ian, tá fazendo 8 anos. Que beleza. E amanhã eu tô na Uno Chapecó, falando, trocando uma ideia lá com o Que barbada esse lanche, tem ingresso na petisqueira, né, cara? Tipo, pô, tu vai lá, faz um ranguinho que é muito bom. É verdade. E compra o ingresso, compra um panino, meu. Come um panino. Panini. Panini. Agora tem uma promoção, cara. Compra o ingresso na petisqueira, aí o panini e o refri sai por R$9,90. Ah, não! Sério, velho? Aí almoça mais barato. Vamos! Hoje é aniversário do Roberto Carlos. É, hoje é aniversário do pobre do Roberto Carlos. Tudo a ver. Pobre do Roberto Carlos. Ô, meu, mata, pega essa corneta. Mata ele. Pega essa corneta, cara. O seu voltou. Atenção, ouvinte. Por favor, do desarmamento. Não é a minha vuvuzela. Ô, meu, olha só. O trote do Geiso agora. O Geiso ligou pro senador Sérgio Zambiasi. Vamos ouvir o Geiso com o senador e ícone do rádio popular no sul do Brasil, Sérgio Zambiasi. Uma vez que ele é senador, ele vai ser senador da República para o resto da vida. Vamos ouvir!